Então, gente, a gente estará presente propagando, tá? Muita gente que diz, não, eu não gostei. Ô, gente, valorize o que é nosso. É como alguém dizer que não gosta da gente porque é de Vitória. Olha, ai de muita gente se não fosse o que é nosso. Ai da gente o que a gente faz pela nossa terra e nossa gente. É cultura, é valorização. Então estarei aí, viu? Possa ter certeza que no meu intervalo eu vou dar uma fugidinha. Vou estar lá no meio do foco, viu? Eita, Marrom! Quando vim aqui a Rádio Vitória FM concedendo entrevista. E ao Mirushi, que dizem que eu pareço com ele. Só que o cara é mais bonito. O cara é mais charmoso, o cara tem mais cabelo, né, Almi? Embora é um pouco mais gordinho, é mais coroa. Eita, gente, é bom demais, Jota. Então estaremos aí nessas grandes coberturas. Prestigiando e apoiando a cultura e o carnaval da nossa cidade, Vitória de Santo Antão. Em nome... Olha, em nome aqui do estacionamento da Arena Vitória, segurança para você estacionar sua moto, seu carro, aqui em Vitória e Santo Antão, no final da Avenida Mariana Malha, carro apenas R$ 4,00 e moto R$ 3,00. Então não esqueça que nós temos o estacionamento da Arena Vitória, aqui em Vitória de Santo Antão. Gente, a Rosa Master, que está com vagas abertas para vendedor externo, agente funerário e supervisor de venda. Se você é comunicativo, gosta de desafios e sabe que pode contribuir conosco, candidate-se no site rosamaster.com.br na aba Empresas. Não perca essa oportunidade, vá fazer parte da família Rosa Master em Vitória e Santo Antão. E na Praça Duque de Caxias, com a esquina com a Praça da Bandeira, você tem o Atacadão das Carnes Açougue e Frigorífico Dois Irmãos. Gente, está com uma promoção sensacional de chambaril por apenas R$ 14,99. Osso do patinho, R$ 12,99. Coxa de frango, R$ 12,99. Mocotó, R$ 12,99. Picadinho, R$ 14,99. Frango quilo, R$ 17,99. Salsichinha, R$ 15,99. Peito de frango, R$ 15,99. Também moída de segunda, R$ 17,99. Asinha de frango, R$ 18,99. Também teremos salsichão, R$ 19,00. Costela, R$ 19,99. E ainda você vai encontrar peito bovino por apenas R$ 20,99, bisteca suína R$ 20. É só fazer o seu pedido 99751-3001, 99751-3001, em Vitória de Santo Antão, J. Domingos. A hora, 6:50, e atenção, hoje é destaque. Flávio Dino aprova plano do Congresso e libera pagamento de emendas parlamentares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele já declarou por diversas vezes que é ligado ao socialismo. Dino declarou que homologou no dia de ontem o plano de trabalho qual o Congresso se comprometeu a identificar e os deputados e senadores responsáveis pelas emendas, o orçamento e os benefícios dos repasses. A decisão do ministro também libera o pagamento das emendas desde o ano e nos anos anteriores que estavam suspensa por decisão da corte. O compromisso do Congresso foi enviado terça-feira, dia 25, ao ministro, que é o relator dos processos que tratam das medidas de transparência determinadas pela corte para o pagamento das emendas. O plano de trabalho de Flávio Dino, plano de trabalho da Câmara e do Senado a partir do exercício financeiro deste ano, não será mais possível empenhar emendas sem a identificação de parlamentar para fazer a indicação da emenda e da entidade que receberá os benefícios. As emendas específicas dos órgãos não governamentais, ONGs e entidades do terceiro setor que foram alvos da auditoria da Controladoria Geral da União. Os recursos da saúde que estão regularizados em contas bancárias específicas e emendas de bancada e de comissão que não foram convalidadas em atas de respectivas comissões e que sejam identificadas pelo parlamentar. A liminar do ministro estava valendo, mas vai precisar ser reverenciada pelo plenário da corte. A data do julgamento ainda será definida. Estava havendo um problema muito sério, a questão das emendas, e Dino quer dessa maneira, dessa forma, transparência, e o máximo de transparência e a destinação das emendas. Até as emendas PIX foram suspensas, mas por quê? Que estava havendo a farra. Inclusive, ele determinou que a PF investigasse algumas destinações de emenda e alguns já dançaram. Alguns já estão aí, já dançaram na parada, meu velho. Tem pouquinha não, viu? Escreveu, não leu. Tem camarada que é metido a esperto demais, querendo ser muito sabido, muito, muito vivo. Aí dançou. Tem pouquinha não. Agora 6 horas e 53 minutos em nome da Livraria Regente, da 4G Celular. Abre alas para as ofertas de carnaval para 4G. A 4G preparou diversas promoções em aparelhos de todas as marcas. Acessórios com descontos imperdíveis para você na 4G. Samsung, Xiaomi, Redmi A3, 64 GB, só R$ 699. Samsung Galaxy A05, 128 GB, R$ 899. Venha adquirir seu novo smartphone na 4G, temos tudo o que ele precisa em chips, capas, películas, caixa de som, carregadores, recarga de celular na 4G. Vem nos fazer uma visita, estamos localizados na Avenida Mariana Malha, em frente ao Banco do Brasil. Dúvidas, ligue 9 8677-6409 ou nos segue no Instagram, @4G Celular. Atenção, temos a proteção completa para seu veículo na WR Associados. Tenha tranquilidade a cada quilômetro que a WR proporciona a você. Nos consulte nossos planos, ligue 3523-1881. WR Associados em Vitória de Santo Antão, Cruz Ferriaço, a loja parceira do construtor e serralheiro. Rua Henrique de Holanda, próxima subida do Alto José Leal. E uma suculenta feijoada exige uma charque de qualidade. Charque é Rio Mar. Pedido pelo 3523-1065. 6h54, bom dia! O ponto de vista de J. Domingos. Meus amigos, a gente sabe da dificuldade que muitas pessoas estão passando. Pessoas decentes, feito você e Adriana, que está essa hora da manhã, firme e forte, pegada no batente, vendendo seu lanche. Nas ruas da cidade, arranjando a sobrevivência para os filhos, para os netos. Existem muitos outros brasileiros trabalhando da mesma forma, que acorda cedo e pega duro no pesado a essa hora da manhã. Como os produtores de ovos, o salário que não dá para absolutamente nada. Não tem como comprar tudo o que você gostaria, tudo o que você desejaria. Queijo, ovos, aí você vai comprar leite, aveia, café, que está no olho da cara. A picanha, que não tem chegado na mesa do consumidor, só de alguém, de alguns dos grandes poderosos, daqueles que realmente têm condições. Mas infelizmente a população recorre ao ovo. E o ovo tem aumentado muito, não sei se você percebeu, Adriana. Quanto é que está o pão com ovo? Aumentou quantos por cento? A bandeja que era R$10, agora está, aí aumentou para 15, agora está por 20, por 22, por 24, e pode chegar a 30 dentro em breve o preço da bandeja de ovos. Vai chegar o momento que nem ovos o povo vai ter condições de comer, sabe por quê? E pode passar dos 30. Eu digo a você que dentro em breve vai passar. Sabe por quê? Os produtores de ovos, o setor agropecuário, a nova portaria do Ministério da Agricultura fala que a portaria, essa nova portaria, está determinando que o ovo tem a data de validade na casca. E são poucas as pessoas que têm condições de ter esses equipamentos modernos e sofisticados, que custam uma nota hoje, para imprimir na casca do ovo a data de validade. Olha, existe uma portaria do Ministério da Agricultura que determina que o ovo seja hoje seja embalado com data de validade para você vender no supermercado, tem embalagem decente, uma data de validade lá na embalagem, e tudo isso hoje os agricultores, os pequenos e médios produtores de ovos, eles têm hoje adotado os critérios do Ministério da Agricultura. Você, quando chega no supermercado, você compra a bandeja de ovos e lá está a data. E a data de validade também. A embalagem decente, a modernização. Mas achando pouco agora, uma maneira de aumentar mais ainda. E a gente vê o sistema só pender para um lado. Aí você vai perceber que de agora em diante teremos na casca do ovo agora a partir do mês de março a data de validade. Quem vai poder comprar esses equipamentos que custam uma nota? Só os poderosos, só o grupo JBS que já domina o monopólio hoje. Os irmãos Wesley Batista, você lembra daquele escândalo lá que foi lá no palácio? E é muito alinhamento. E como é que fica a produção? Aqueles pequenos produtores daquela região vão ser apenas meros fornecedores dessas empresas, das grandes empresas fornecedoras hoje, porque são poucas as empresas, são poucos hoje, pouquíssimos os produtores de pequeno, de médio e até mesmo grande porte que vão se adequar com esses equipamentos, a modernização desses equipamentos. As condições não vão ser favoráveis para boa parte dessas pessoas. Isso vai inflacionar, e quem vai levar melhor, aí você sabe que vai ser o grupo JB que domina hoje as ações no mercado, mas não só no mundo domina as ações. Aí o preço, a tendência é aumentar mais ainda. E você sabe muito bem, você que produz 100 ovos, 200, 300, meio milhão de ovos ao dia, algumas pessoas vão sentir na própria pele. E eu digo, pequenos e médios produtores, até grandes produtores, não irão ter condições de se modernizar, de conseguir essas máquinas modernas e esses equipamentos para datar a data na casca do ovo, já que hoje todos os critérios do Ministério da Agricultura, a embalagem moderna, a data de validade, a data de inspeção, a modernização, aquela embalagem moderna já existe. E eu não sei por que querem superfaturar, eu não sei por que estão adotando outros critérios. É uma maneira de arrecadar cada vez mais? É uma maneira? O que é que está acontecendo nos bastidores? Que vai chegar um momento que a população que era apaixonada por ovos vai sentir falta, porque o preço do ovo vai chegar a um patamar altíssimo. E quem vai ser prejudicado é aquelas pessoas menos favorecidas. Infelizmente, precisamos acompanhar os procedimentos, os métodos que irão ser implantados dentro em breve sobre a modernização, sobre a data de embalagem, sobre a data de validade na casca do ovo e como vai ser os critérios adotados de agora em diante. Esperamos que a população possa ser contemplada, não desta forma, mas com formas fácil e mais atualizada para beneficiar principalmente aqueles de baixo que sofrem na pele, que têm hoje aguentado, meus amigos, e têm sido vítima das altas taxas que pagamos hoje no nosso país e as altas cargas tributárias, que é uma ou a maior do mundo. É meu ponto de vista no programa de hoje, Na Boca Quente, na Vitória FM. Na Boca Quente. Você sintoniza e fica. Vitória FM. Com começou a folia de ofertas da Ótica Provisão, de 22 a 28 de fevereiro. Na compra do seu óculos completo, sua armação sai por apenas R$1. É isso mesmo que você ouviu. São lindos modelos e armações com um ano de garantia, por apenas R$1 na compra do seu óculos completo. E mais, você ganha um lindo óculos de sol ou um par de lentes de contato colorida na compra das suas armações coleção grife. As suas lentes com seu grau ficam totalmente grátis. Parcelamos tudo e até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Consulte o regulamento e aproveite. Agende agora mesmo seu exame de vista completo e computadorizado grátis toda quinta-feira. Mais informações é só chamar no zap 98424-5319. Ótica Provisão, Rua 15 de Novembro, número 5, por trás dos Correios, no centro de Vitória. Alegria chegou, chegou pra ficar. Carnaval 2025 é na Vitória FM. Transmissão ao vivo pra você. Dos pontos de folia da alegria. Hospitais e delegacias deixando você bem informado de tudo o que acontece no carnaval mais completo de Pernambuco. Oferecimento Pitu Mania de Fulião. Trevo da Sorte. Você aposta 2 e ganha 1.000. Ou mais se acumular. Shark Rio Mar. Distribuidor para toda a região. Comercial Primitivo Vitória. Vitória Bebidas, o maior distribuidor de bebidas da cidade. Não deixe faltar bebidas em seu ponto comercial. Ligue 988529216. Fala com Diego. É na 13 de maio. Chega rapidinho. Verde Mari em Vitória. Fórmicas, ferragens, máquinas e serviços. Tudo para atender o amigo macineiro. Eficiência e preço justo. Davi Refrigeração. Instalação, manutenção e serviços em geral. E ar-condicionado e lavadoras. Fone 98707-3739. Davi Refrigeração. Quer realçar sua beleza e cuidar do seu sorriso com quem entende do assunto? Na Clínica Amanda Albuquerque, em Vitória de Santo Antão, oferece o que há de melhor em harmonização facial e odontologia para transformar seu visual e elevar sua autoestima. Sorria mais, brilhe mais. Agende a sua avaliação através do telefone 98604-8133. Clínica Amanda Albuquerque. Vitória FM. Ai, se dá Pitu! Vem com a Pitu Remix! De calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Pega um ice da Pitu geladinha pra refrescar. O lookinho tá ok, curtição vai começar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar. Só um apito pra completar. Aqui com a Pitu Remix, tudo fica massa. Aqui calor desce o alato. Com moderação. Clean Cuidar Pediatria, um espaço dedicado ao cuidado e bem-estar dos pequenos, com várias especialidades à sua disposição. Psicóloga para o desenvolvimento emocional, pediatra para cuidar da saúde do seu filho, nutricionista especializada em seletividade alimentar e laser terapia para tratamentos infantis com conforto e segurança. Fica na Praça do Livramento 114, Edifício Zezinho Mesquita 2, no primeiro andar, sala 101. Agende agora mesmo. Ligue ou mande mensagem pelo WhatsApp 997-74-7328. Venha conhecer o lugar onde o cuidado é prioridade. Clean Cuidar Pediatria. Saúde para crianças com amor e dedicação. Mude-se já para a melhor localização de Vitória. Venha morar no Residencial Bela Vista 2. Condições especiais para você morar no que é seu. Últimas unidades. O empreendimento possui portaria, estacionamento, área ampla e arborizada, piscina, salão de festa, playground, parque kids, minicampo e pracinhas. Unidades de 3 quartos. Entrega no ato da assinatura do contrato Caixa. Estamos falando de unidades prontas para morar, minha gente. Fica próximo à escola Agro Agrotécnica. Use seu FGTS, subsídios caixa de até R$49 mil. Olha que notícia boa! Os primeiros 5 apartamentos vendidos no valor de R$165 mil, você ganha o ITBI e o registro inteiramente grátis. Fones 987176337 e 98133-1907. Ligue agora! Vitória FM 7 e 8. A COB Clínica Oftalmológica de Vitória está de cara nova, com uma nova estrutura para melhor lhe atender, onde você encontra todos os exames em um só lugar, inclusive triagem para glaucoma, retinopatia diabética, catarata, entre outras, com exames a preços acessíveis e dividido em todos os cartões de crédito, além de uma ampla rede de convênios. Se você tem algum familiar com doença ocular, faça sua consulta e não deixe a dúvida tirar o seu sono. E agora, com novos atendimentos, doutora Marta Emery, dermatologista, ligue e agende a sua consulta no 98671-1000. Também pelo WhatsApp. Siga-nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, no @ Clínica COV, ou pelo site no www.clinicacov.com. Enxergamos além da visão. Cuidamos de pessoas. Escuta essa. O rádio segue forte, popular, indispensável. 80% da população escuta a rádio com frequência, em média, mais de 4 horas por dia, diz a Cantar Ibope. Por isso, os 100 maiores anunciantes do país escolheram o rádio. E mais, pesquisa da Engagement Labs comprovou que o rádio é a mídia que mais gera engajamento. Não caia em conversa furada. Anuncie no rádio, o veículo que fala a nossa língua. Uma campanha da ACERP, Associação de Rádio e TV de Pernambuco. Ligue para o Departamento Comercial da Rádio Vitória FM. Telefone 3523-3496. Informativo Câmara. A Câmara de Vereadores da Vitória de Santo Antão realizou na tarde da quarta-feira, 12 de fevereiro, a sua sessão ordinária, onde foram apresentados 13 projetos de lei, sendo 2 de autoria do vereador Felipe César, 2 de autoria do vereador Gold do Pneu, 1 de autoria da mesa diretora, 2 de autoria do vereador Edmilson de Várzea Grande, 1 de autoria do vereador Mano Holanda, 1 de autoria do vereador Bio de Genário, 2 de autoria do vereador Denis Lima, onde todos foram aprovados por unanimidade pelos parlamentares presentes. Os outros 2 projetos de lei da pauta foi um de autoria do vereador Fábio Hilux e um de autoria do vereador Edmilson de Várzea Grande. Foram encaminhados para as comissões do Poder Legislativo e serão pautados na próxima sessão ordinária. Também foi apresentado o requerimento pelo vereador Edmilson de Várzea Grande. Este requerimento será devidamente encaminhado pela Secretaria Legislativa ao órgão competente. Câmara Municipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão. Casa Diogo de Braga. Vitória FM 7 e 11. A vida é cheia de desafios que afetam a nossa saúde física e mental. Você sofre com a falta de energia, unhas e cabelos fragilizados, imunidade baixa, anemia, dores no corpo, colesterol ruim, estresse, ansiedade, memória falhando e noite sem dormir direito? Se você não dá um basta nesses problemas, eles podem se tornar ainda mais graves. Vitamel é mais do que um suplemento. É o seu aliado para fortalecer as defesas do seu organismo e transformar a sua vida. Você protegido da cabeça aos pés, você encontra o Vitamel nas melhores farmácias. Olha a folia de preço baixo da Veneza aí, gente! Tem preço baixo pra tudo que é obra! Cerâmica Pointer 60x60, brilho tipo A, de R$36,90 por R$26,90. Tubo Amanco esgoto 100mm, 6 metros, de R$74,90 por R$68,90. Bacia com caixa mais complementos, de R$789,90 por R$699,90. É bom demais ter você aqui! Vem aproveitar! Vitória FM, uma rádio de verdade. Na boca quente. A hora, 7:10, agora 7:10. Deixa eu mandar um bom dia pra irmã Santa aí no alto da balança. A irmã Santa tá ligada conosco todo santo dia. Alô, irmã, bom dia. Obrigado pela audiência, a senhora, a sua esposa, a família, a todos do alto da balança. Bom dia, irmã Santa. É uma das primeiras a ligar o rádio diariamente, viu? Um abraço para ela. Um abraço e um bom dia para o meu amigo Tonho Birubiru, lá no Alto Reservatório, também na escuta do programa. Um abraço para todo o pessoal que se liga conosco. Alô, meu amigo Pindura, Dona Laura e família no Alto José Leal, ao pai de Boca, também na escuta do programa no Alto, a todo o pessoal do Maués, seu Manuel Bebidas aí em Lagoa Redonda e toda a família, Josi e Cláudio, aí nos Borges também, Cláudio do Detergente, Laércio e Elias do Terço dos Homens, aí no Mavés, ligadinho conosco. Bom dia, Laércio, Laércio e Legal Redonda, Elias no Mavés, os homens do Terço dos Homens que coordenam, a minha amiga Carmen Podóloga no loteamento tropical. Obrigado a seu Armando do Baú, próximo ao Magistério. A todos que se ligam, um abraço, bom dia para todos. Ao meu amigo João do Coco, bom dia. Obrigado. Demi Vigia no Alto José Leal. Alô, Demi, meu velho, nunca mais eu vi Demi, viu? Gente da melhor qualidade, sempre na escuta do nosso programa. Um abraço, uma abençoada quinta-feira para todos. E bom carnaval para você, viu? Bom carnaval, que Deus possa guiar, possa proteger e você tenha um excelente carnaval. São 7:12 agora. E o Náutico? O Náutico entrou em campo ontem e levou uma chimbatada pela Copa do Nordeste. Eita, Náutico fraco danado, rapaz. Levou 4. Quem que viu e quem que vê? O que aconteceu com a equipe alvirrubra que levou uma chimbatada de 4-1 ontem? Náutico é goleado pelo CSA por 4-1, segue fora da zona de classificação da Copa do Nordeste. Mostrando muita fragilidade defensiva, o Náutico foi goleado por 4-1 pelo CSA no estádio Rei Pelé em Maceió pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Eita, rapaz, que Náutico, quem te viu e quem te vê? Ontem foi o Náutico, já na noite anterior foi o Sport que perdeu, mas perdeu nos pênaltis, rapaz. O Sport passou vexame e perdeu nos pênaltis para o Operário e está eliminado também da Copa do Brasil. Um da Copa Nordeste está quase caindo, que é o Náutico, e o Sport eliminado da Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Já a equipe do Tricolor do Arruda se prepara, inclusive com a vinda de alguns reforços visando as semifinais do Campeonato Pernambucano. São 7:14 agora. 7:14, programa Na Boca Quente aqui pela Rádio Vitória FM. Você participa ligando 3523-2212 é o nosso telefone, num oferecimento da Mototop. Atenção, motociclista, mototaxista, a Mototop tem o maior sortimento em peças e acessórios para sua moto. Peças, serviços e acessórios, a maior promoção em capacetes da cidade é na Mototop. Olha toda a linha de jogo de rodas em promoção. Revisão da sua moto a partir de R$60. Pneus a partir de R$75 é na Mototop. Você sabe onde fica a Mototop? Fica na Travessa Professor Félix Paiva, número 60, no bairro de Águas Brancas, após o posto do Cajá, em frente ao Colégio Major Fortunato. A Mototop espera você com os preços mais em conta, ao lado da GB Conveniência, ao lado da Mototop, no bairro de Águas Brancas. Atendimento nota 10 para você. E atenção, quem pretende ingressar no serviço público, a oportunidade está chegando, viu? E olha que salário para quem pretende ingressar no serviço público. Preste atenção, porque nós temos, inclusive, um excelente salário para os defensores públicos. Hoje é destaque. A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco divulgou ontem a abertura do concurso público para o cargo de defensor público com 20 vagas, além da forma de cadastro renovada. Os interessados em concorrer necessitam possuir título de bacharel em direito emitido por entidade reconhecida pelo Ministério da Educação, tem exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos contados a data da posse e outros requisitos. Entre as vagas disponibilizadas encontra-se as reservas para candidato PDC, na qual se enquadre nos requisitos do edital. A remuneração dos profissionais aprovados é de R$ 25.879,50 e uma carga horária de 40 horas semanais. Ótimo salário para ser defensor público do Estado. As inscrições podem ser realizadas a partir das 16 horas do dia 5 de março de 2025 e vai até o dia 3 de abril de 2025, horário de Brasília. Olha aqui, pessoas que realizaram, que concluíram o curso em Direito, viu? Ótima oportunidade de ingressar na Defensoria Pública com salário acima de R$ 25 mil. É a oportunidade que está faltando. Em nome, em Vitória de Santo Antão, você tem o Supermercado São Pedro. O dia S hoje é no São Pedro. O São Pedro reservou para você as melhores ofertas do dia. Aproveite, porque o São Pedro tem para você no dia de hoje as melhores ofertas. Vá conferir. É o dia S, é o carnaval de folia de preços baixos que o Supermercado São Pedro reservou para você. Patinho bovino, R$ 29,99. Espaguete Vitamassa, 400 gramas, R$ 2,09. Olha, feijão tá gostoso, quilo, só R$ 4,79. Bife amaciado, R$ 29,98. Biscoito recheado com 6 unidades, treloso, R$ 3,99. Cerveja Budweiser, só R$ 4,49. Aproveite, porque nós temos sabão em pó Bentv 400 gramas, flagrâncias, só R$ 2,89. Aproveite, biscoito recheado Treloso, 339 gramas, diversos sabores, R$ 4,99. É a promoção do São Pedro, é o dia S do São Pedro. O São Pedro funciona de domingo a domingo e fica por trás da Igreja do Maués. E espera você no dia de hoje, porque hoje é quinta do dia S do São Pedro. É a promoção a cada 30 dias, é pra arrebentar e você cair na folia no São Pedro. Corra! Vá agora para o São Pedro, que espera você, Paulo Henrique. Você sintoniza e fica. A farmácia Nossa Senhora de Fátima, Santinha da Cidade, com entrega rápida de medicamentos pelos telefones 3523-0404, 3523-4500 ou WhatsApp 98516-1063. A Santinha da Cidade está sempre à sua disposição. O medicamento que você precisa, que você procura, vai encontrar na farmácia Nossa Senhora de Fátima, que já é tradição em Vitória de Santo Antão. Farmácia Nossa Senhora de Fátima, Santinha da Cidade, com Deus e saúde sempre em primeiro lugar. Organização Lorinaldo Martins. Consultório Odontológico Doutora Larissa Nascimento, Rua 15 de Novembro, 188, primeiro andar. Atende todas as especialidades odontológicas. Atendimento adulto e infantil, aparelho, prótese, implantes, laser terapia, canal, botox, atendimento a gestantes e cirurgia da linguinha. Fone WhatsApp 98314-7864. Consultório Odontológico Doutora Larissa Nascimento, Rua 15 de Novembro, 188, Vitória. Alegria chegou, chegou pra ficar. Carnaval 2025 é na Vitória FM. Transmissão ao vivo pra você. Dos pontos de folia da alegria. Hospitais e delegacias deixando você bem informado de tudo o que acontece no carnaval mais completo de Pernambuco. Oferecimento Pitu, mania de folião. Sendic, a maior distribuidora de cimento da região. Fone 3523-0056. Ligou, chegou. Vereador novo da banca, o amigo na hora certa. Meridional Auto Center, próximo a locar na Henrique de Holanda. Alinhamento 3D, troca de óleo, vendas e aplicação de pneus. E tem mais, você comprando o pneu do seu carro na Meridional, a instalação e o alinhamento é de graça. Que galeto! Ligue 3523-2530 e chega rapidinho em sua casa. O melhor galeto da cidade. Óticas Rodrigues, aqui você sai com o pacote completo. Consulta, armação e lente a partir de R$ 399,90. Você compra em qualquer cartão de crédito. Óticas Rodrigues é no Beco do Cornélio e qualquer compra você ganha um óculos solar. Fone 3526-4926. Vitória é toda carnaval. Vitória FM. Hora certa, um oferecimento Shark Rio Mar. 7h22. Vem aí. O maior bloco universitário do Brasil. Bloco do Fera. 4 dias de pura emoção. 28 de fevereiro. Outra toda pregadeira. Dudu Pressão. 2 de março. O Marretão chegou. André Marreta. Dia 3 de março, a Bahia invadiu Pernambuco. Tilo Carvalho. Dia 4 de março, Felipe Fala. Garanta já o seu abadá e vem ferver com a gente. Corre, porque essa edição vai ser histórica. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Chama a galera e vem viver essa experiência única. Fiquei muito chateado com isso no story do Instagram. Você voa, né? Chegou pra mim. O verão chegou e o preço baixo também. Aproveite as ofertas do Verão Atacadão, com a maior variedade e a maior economia para você encher a despensa da sua casa ou renovar o estoque do seu negócio com tudo que você precisa para curtir a estação mais quente do ano. Garanta Coca-Cola sem açúcar, refresco em pó Tang, salgadinhos Ruffles, barras de proteína Nutri e muito mais com preços imperdíveis. Pague com Pix, cartões de crédito e vale alimentação. Atacadão Vitória de Santo Antão, Avenida Henrique de Holanda, número 1, bairro Matriz. Verão Atacadão, não perca. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições. Sabe aquelas dores que parecem nunca ter fim? Viver com dores pode te levar a ter diversos problemas e isso dificulta a sua vida. Afinal, tem trabalho, casa, crianças para cuidar. Você pode contar com a potente pomada Relique. Sentiu dor? Passou a pomada Relique. Passou a dor. Ela age rápido para mandar embora suas dores, seja onde for. No joelho, ombros, pernas, costas, cabeça. Tem seu sofrido com artrite, bursite, tendinite? Chega de deixar as dores controlarem a sua vida. Vá agora mesmo à farmácia e garanta sua pomada Relique. Vitória FM 7h24. Ai, se dá Pitu! Vem com a Pitu Remix! Vem! De calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Pega um ice da Pitu geladinha pra refrescar. O lookinho tá ok, curtição vai começar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar. Só um apito pra completar. É que com a Pitu Remix tudo fica massa. Ai que calor desse lado, a garrafa. Aí se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Que com a Pitu Remix com moderação. A Casa do Agricultor é a melhor opção para tudo que você precisa na produção rural, desde rações de alta qualidade até ferramentas para o manejo no campo. Temos a maior farmácia veterinária da região e veterinário de plantão todos os dias, com orientações e suporte para o seu animal, além do maior estoque de máquinas agrícolas à pronta entrega. Visite nossas redes sociais, @ Casa do Agricultor PE. Estamos localizados em Vitória de Santo Antão e Gravatá. Casa do Agricultor, fazendo o verde da nossa região. Levanto cedo, cuido bem da terra. Você pode falar o que for, pode me oferecer o que quiser, pode contar sua vantagem, pode jurar de pé juntos que eu não troco a minha rosa por você. A minha rosa é mágica e eu não troco, eu não troco, eu não troco, eu não troco. A minha escolha eu não deixo, não lago o osso, não posso, não vou trocar o certo pelo duvidoso. A minha escolha eu não deixo, não lago o osso, não posso, não vou trocar. Rosa Master eu não troco. Vitória FM 7h26. Informe. Deputado estadual Joaquim Lira. O deputado estadual Joaquim Lira visitou Petrolina, no sertão de Pernambuco, a convite da Federação Pernambucana da Agricultura e Pecuária, FAEP. Durante a visita, o deputado conheceu uma fazenda que exporta uva e manga para mercados como Estados Unidos e Europa, além de visitar uma unidade da multinacional Bayer, que desenvolve pesquisas avançadas em sementes. Joaquim Lira destacou a importância do agronegócio para a região, afirmando que Petrolina é um exemplo do potencial agrícola do Brasil, e ressaltou a dedicação dos produtores rurais e a necessidade de mais apoio para o setor, que gera empregos e impulsiona a economia do estado. A visita reforça o compromisso de Joaquim Lira com o fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento econômico de Pernambuco em sua atuação parlamentar na Assembleia do Estado. Siga e curta o deputado nas redes sociais. Joaquim Lira, PE. Atenção, muita atenção! Em Vitória, não confunda! A única loja do Banco BMG é a Help! Tem empréstimo que entra no mesmo dia. Vá hoje mesmo e faça uma simulação. Empréstimo para quem está sem imagem, a Help faz. Empréstimo para sua conta corrente, a Help faz. Empréstimo para quem é Loas, a Help faz. Saque do FGTS, a Help faz. Cartão de crédito consignado, com saque em dinheiro, a Help faz. Help, Banco BMG, na Rua Eurico Baloá, número 6, na calçada do Bradesco. Fone 3523-1747. É Zé de Lima, é Zé de Lima. De manhã, no lunch ou no jantar, a pedida certa é o cafezinho com tapioca. Mas tem que ser Zé de Lima. Massa de tapioca com qualidade feita aqui mesmo em Vitória. Zé de Lima também tem massa para bolo, farinha de mandioca, massa de tapioca de batata doce e a novidade, goma pronta para tapioca com porções individuais. A medida certa, sem glúten. E não poderia faltar aquele amendoim torrado que só Zé de Lima tem. Quer saber onde encontrar? É só ir nos melhores supermercados de sua cidade. Produto Zé de Lima é sucesso dobrado. Feito tapioca. Zé de Lima. Vitória FM. 7:29. Doutor Emilson Araújo, especialista em cirurgia em videolaparoscopia da vesícula biliar e cirurgia incontinência urinária com slim sintético, cirurgia de câncer de próstata, de bexiga, cálculos renais e prolapsos genitais femininos. E você, homem, acima de 45 anos, vá fazer seu exame de próstata. Doutor Emilson espera por você toda quarta de manhã. Atendimento por ordem de chegada. Rua Melo Viçosa, 269, Matriz. Fone 3523-1847. Marque a sua consulta e vá fazer o seu check-up. Pague o mínimo de sua conta de energia com a Santos Solar. Você tem redução de até 95% o valor total. Fazemos projetos totalmente grátis. Vários projetos instalados na região. Vários financiamentos para empresa e pessoa física. Fazemos manutenção, correção de projetos que não estão funcionando. Santos Solar, sua solução para energia solar. Telefone 995429674. Ligue agora e livre-se das contas de energia. 995429674. Santos Solar. Vitória FM, uma rádio de verdade. Na boca quente. A hora, 7:30 agora, e em instantes tem a Linivaldo Pereira. E atenção, mataram 11 pessoas assassinadas no estado nas últimas horas. Linivaldo tem os detalhes e você confere daqui a pouquinho conosco. Inclusive, um dos crimes nós já falamos aqui no programa, onde a vítima foi assassinada a tiros, executada a tiros dentro, mas dentro de um hospital, meus amigos, na cidade de Lagoa do Carro, na madrugada de ontem. Na madrugada de ontem nós tivemos um crime, onde a vítima foi José Paulo da Silva Moura, de 26 anos, executado a tiros dentro do Hospital Simeão Ribeiro de Lemos, localizado na cidade de Lagoa do Carro. A vítima estava no local como acompanhante de um paciente. De acordo com informações preliminares, dois homens armados, encapuzados, invadiram o hospital e efetuaram de 10 a 12 tiros contra José Paulo. Ele foi atingido com diversos disparos pelo corpo na sala de repouso. A ação foi rápida. Os criminosos fugiram do local sem serem identificados. A vítima já havia já tinha passagem pela polícia e era conhecido por supostamente estar envolvido com roubos de carros e motos. No entanto, as motivações e autoria são desconhecidas. O corpo de José Paulo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Camarada não escapa nem mesmo no leito do hospital. Eita, violência da gota serena! É o crime dando de cano de ferro pintando miséria, indo de encontro à sociedade, tá tudo dominado. 7:31 agora, em nome da 4G celular que espera você. A 4G fica na Mariana Malha, ao lado do Banco do Brasil, tem as melhores ofertas. Em Vitória você tem Shark Rilmar, a melhor Shark do Brasil. Peça já Shark Rilmar, ligue 3523-1065. Alô, José Sebastião. Olha, J. Domingos, a gente traz aqui o relatório do SAMU Metropolitano, que atende as áreas na Mata Norte e Sul do estado. E tivemos aqui de ontem para hoje, total de ligações registradas na central, 649. Total de ligações registradas no Recife, 71. Tivemos aqui um total de ligações no Recife. Tivemos aqui envios de ambulâncias no Recife, 36. Tivemos aqui o registro de 9 acidentes de trânsito envolvendo motos. E tivemos 21 trotes. Tivemos uma agressão física na bomba do Emeter, no Recife, às 23:50 de ontem. A vítima foi um homem de 42 anos de idade. O SAMU que foi acionado foi o SAMU Recife e levado para a UPA de Nova Descoberta. Uma agressão física em Rio Doce, Olinda, por volta das 2 da madrugada de hoje. Paciente de identidade não informada e ele foi levado para o Hospital Ulisses Pernambucano, na capital pernambucana. O Hospital Ulisses Pernambucano é tido como hospital conhecido como Hospital da Tamarineira, que fica lá na capital. E também deixa eu trazer aqui, olha, a Polícia Rodoviária Federal prende 2 foragidos da Justiça durante operações em Gravatá e Caruaru. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizou a prisão de 2 homens foragidos da Justiça durante operações de fiscalização em rodovias de Pernambuco. As detenções ocorreram na BR-232 em Gravatá e na cidade de Caruaru durante a operação Embarque Legal. O primeiro caso aconteceu em um ônibus que partiu do Recife com destino a Bom Conselho, no Agreste do Estado. Durante a abordagem ao veículo na BR-232, os agentes da Polícia Rodoviária Federal identificaram um dos passageiros como foragido da Justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido em 2018 pela primeira vara do Tribunal do Júri da capital pernambucana, Recife. O suspeito foi imediatamente detido e encaminhado às autoridades competentes para o cumprimento da ordem judicial. Portanto, aí, e o outro que aconteceu aí em Caruaru, na capital do Agreste. Homem encontrado morto com sinais de agressão em avenida no centro da cidade de Amaragi, na Mata Sul. Na manhã dessa quarta-feira, populares encontraram o corpo de José Luciano Silva de Lima, de 49 anos de idade, conhecido como Zé Pezão, caído ao chão na avenida João Luiz da Costa Gomes. A vítima apresentava sinais de agressão na cabeça, possivelmente causados por um pedaço de madeira. Próximo ao corpo foi localizada uma madeira com manchas de sangue, o que indica que pode ter sido o instrumento utilizado no crime. A cena do ocorrido foi isolada pela Polícia Militar, que aguardava a chegada do Instituto Criminalístico IC, vindo do município de Palmares, na Mata Sul do Estado, para realizar a perícia ao local. Após periciado, o corpo foi encaminhado para Palmares. O caso será investigado pela delegacia da cidade de Amaragi, que tem como titular o delegado Dr. João Lins. Gente, amanhã iremos falar sobre o TAC. O que é o TAC? É o termo de ajustamento de conduta que se discute. Isso já foi discutido juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, AGETRAN e órgãos operacionais, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer durante o carnaval. Esse TAC é assinado por todos. Então, o que for dito, por exemplo, por um guarda de trânsito, é para se cumprir. O que for dito por um policial militar, também. E aí, sucessivamente, por isso que amanhã iremos trabalhar em cima do TAC, termo de ajustamento de conduta, que a gente vai trazer detalhe por detalhe amanhã, quando assim a gente também já trouxer a Feira Livre. Olha, Hotel Center, superestrutura para receber você que visita Vitória de Santo Antão, onde você vai encontrar a altura do seu gosto e de todas as suas necessidades. Claro, quer estar no local onde há estrutura? Onde você vai encontrar um hotel que tem elevador, piscina, academia, estacionamento, área aqui de café da manhã. E é só fazer contato já através do WhatsApp 98670-2651, 98670-2651, ou então pelo fixo 3526-1279, 3526-1279. Hotel Center fica na Avenida Mariana Malha, no Pátio de Eventos Otônio Rodrigues, aqui em Vitória de Santo Antão. Então você que vem a Vitória de Santo Antão durante esse período de carnaval, passar o final de semana, saiba que em Vitória tem um hotel à altura, Hotel Center. E em Vitória de Santo Antão, claro, a mulher que gosta de estar elegante, charmosa, a loja é a Dona da Moda. A Dona da Moda tem muitas novidades para o carnaval, shorts e bermudas femininas. Olha só, gente, muito mais. A Moda Praia está show. Então a loja Dona da Moda fica na Rua dos Borges, novo endereço, aqui em Vitória de Santo Antão. Mulher elegante, charmosa, claro, veste a loja A Dona da Moda. E atenção, gente, começou a folia de ofertas da Ótica Provisão até o dia 28 de fevereiro, até amanhã, sexta-feira. Na compra do seu óculos completo, a sua armação sai por apenas R$1. É isso mesmo que você ouviu. São lindos modelos de armações com ano de garantia por apenas R$1 na compra do seu óculos completo. E mais, você ganha um lindo óculos de sol ou um par de lentes de contato colorida. Na compra das armações coleção grife, as suas lentes com seu grau fica totalmente grátis. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Então não perca tempo. Consulte o regulamento e aproveite. Agenda agora seu exame de vista completo e computadorizado grátis. Toda quinta-feira, hoje, tem exame de vista. Mais informações? É só chamar pelo WhatsApp 98424-5319, 98424-5319. Ótica Provisão, Rua 15 de Novembro, número 5, por trás dos Correios, aqui em Vitória e Santo Antão. E a COVE agora está realizando um procedimento de Englaser, o laser que faz a limpeza da lente intraocular nos pacientes que já foram operados de catarata. Mais um novo exame que você só vai encontrar na COVE, sempre inovando para melhor lhe atender. Mais uma vez, lembrando, Jota, que documentos ou qualquer objeto perdido ou achado, você se dirige à Guarda Municipal, tá, gente? A Guarda Municipal de Vitória de Santo Antão agora tem um setor de achados e perdidos, seja lá qual for a época, é uma disponibilidade da equipe da Guarda Municipal. Achados e perdidos, seja lá o que for, é na Guarda Municipal. A hora, 7:39, Maués, Rua Nova, em frente à Casa 34, em frente à Casa de Batista. A lâmpada que colocamos há 15 dias atrás queimou novamente. Mas sabe que foi o pessoal da internet, viu? A versão é de que foi o pessoal mexendo pra aqui, pra colar, internet aqui, internet ali, subindo num poste, quando descer, cadê a lâmpada acender mais? Dá lá, mais escura. Aí eu fazer um apelo ao meu amigo Beto. Pessoal, vamos ter... Ah, o pessoal usa o poste público, que é público, mas deveriam ser cadastrados, ter que remunerar, certo? Todo mundo sabe. Mas quando sobe, em alguns momentos, deixa uma lâmpada apagada. E existem as consequências. Tá aqui, ó. Morador fazendo um apelo aqui, negão do Maués fazendo esse apelo. Batista esteve ontem aqui na porta da rádio para nos comunicar mais uma vez. Agora, deixa eu abraçar a Dalva do Fiteiro, tá ligadinha conosco. Dalva, Tereza, sogra de... sogra do nosso amigo Maroca da Banca, tá aniversariando hoje, Dona Tereza, recebendo os parabéns da filha, do genro. Dona Tereza tá recebendo os parabéns dos netos, dos demais familiares e de todos nós do programa Na Boca Quente. Dona Tereza, que Deus continue lhe abençoando, lhe protegendo. Vaval da Verdura tá ligadinho conosco, bom dia. 7h40. Em instantes, Helen e Valdo mataram 11 e você confere conosco. Na boca que... Você sintoniza e fica. Vitória FM. A alegria chegou, chegou pra ficar. Carnaval 2025 é na Vitória FM. Transmissão ao vivo pra você. Dos pontos de folia, da alegria. Hospitais e delegacias deixando você bem informado de tudo o que acontece no carnaval mais completo de Pernambuco. Oferecimento, deputado estadual Joaquim Lira. Com você também no carnaval. Radar, a melhor estrutura. Com os professores super capacitados, cuidando da educação do seu filho. Roval, sua farmácia de manipulação, é na Rui Barbosa, Vitória. Renan iPhone, aparelhos, peças e acessórios. O seu iPhone é com Renan, é na Rui Barbosa. Passa lá, tá precisando de container simples ou refrigerado? É só ligar 992071155. Fala com Marcione e pronto, tá resolvido. No carnaval de preços baixos da CC Móveis, você compra móveis perfeitos para sua casa. Tudo em 12 vezes, sem nada, nadinha de entrada em qualquer cartão de crédito. CC Móveis é na Primitivo de Miranda. A montagem e a entrega do seu móvel é de graça. Vitória é toda carnaval. Alô, minha amiga dona de casa, faça suas compras no supermercado São Pedro, no bairro do Maués. Lembrando de nossas quartas e sábados, o Festival de Pizza, com pizzas grandes super recheadas por apenas R$ 13,99. Padaria completa com lanches e doces feitos diariamente. Maior variedade de bolos e também aceitos encomendas e kit festas. Nossa Quinta Verde com hortifruti sortido com produtos de primeira qualidade e o menor preço da região. Nossa Sexta da Carne, com cortes selecionados, também temos nossa linha de espetinhos e hambúrgueres artesanais. Além de contar com todos os tipos de cortes suínos. Entregamos suas compras a partir de R$ 150 em casa. Também aceitos pedidos através de nosso WhatsApp 98610-2133. Supermercado São Pedro, Rua Deputado Inácio de Lemos, 175 Maués, por trás da Igreja Católica. Vida é cheia de desafios que afetam a nossa saúde física e mental. Você sofre com a falta de energia, unhas e cabelos fragilizados, imunidade baixa, anemia, dores no corpo, colesterol ruim, estresse, ansiedade, memória falhando e noite sem dormir direito? Se você não dá um basta nesses problemas, eles podem se tornar ainda mais graves. Vitamel é mais do que um suplemento. É o seu aliado para fortalecer as defesas do seu organismo e transformar a sua vida. Você protegido da cabeça aos pés, você encontra o Vitamel nas melhores farmácias. Vitória FM. 7:44. Hoje eu vou arriscar no Trevo da Sorte. Trevo da Sorte Vitória, no final da Avenida Mariana Malha, em frente ao semáforo, próximo ao Posto Center. Você joga R$ 2 e pode ganhar 1.000. Confiança e credibilidade. Você pode comprar o seu bilhete pelo Zap 98979-5508. 98979-5508. E pague pelo Pix. Trevo da Sorte, Glória do Goitá, Vitória e Pombos. Você conhece alguém que faz de tudo para emagrecer, mas não consegue? A resposta pode estar na retenção de líquido, inchaço, inflamação e até questões relacionadas à constipação. Mas calma, temos a solução para você. A Relique Berinjela é o aliado perfeito para eliminar esses problemas que impedem o emagrecimento saudável. Acredite, é essencial resolver essas questões internas primeiro. Emagreça com saúde de forma natural e eficaz. A Relique Berinjela você encontra nas melhores farmácias. Olá, cliente amigo! Você já fez o seu cartão Avenida? Ainda não? Então não perca tempo! Peça já o seu! Crédito rápido, fácil e não precisa de comprovar renda! Se você for aprovado, você já compra na hora! Cartão Avenida! O seu mais novo cartão de crédito! Supermercado Avenida! Aqui você faz economia! Vitória FM 7:46. Carnaval é tempo de festa e alegria, não é mesmo? E na estrada ou no bloquinho, contar com a sorte pode ser uma furada.

98707-3739. Davi Refrigeração. Venha pular de alegria no carnaval de ofertas imperdíveis do Novo Souza Supermercado. Vários produtos em promoção para você fazer a folia. E para falar sobre essa folia de ofertas, vamos chamar o diretor do bloco. Fala, Zé Catinga. Exatamente, Tony. Mas o Novo Souza não é só um bloco. Aqui temos o bloco de frios, de frutas e verduras, bloco de bebidas e refrigerantes, perfumaria, bloco de utilidade para o lar e muito mais. E aqui não tem cordão de isolamento, não. Todo mundo entra, todo mundo compra e todo mundo aproveita. Aqui, minha gente, o carnaval não é de fantasia, não. É de preço baixo de verdade, pela parceria que nós temos com os nossos fornecedores. Então, não perde tempo, não! Vá para o Novo Souza Supermercado, Praça 13 de Maio, Centro Vitória. Vitória FM, uma rádio de verdade. Na boca quente. A hora! São 7:51, programa Na Boca Quente aqui pela Rádio Vitória FM. Você participa ligando 3523-2212, é o nosso telefone. Eita, rapaz, é demais. É uma violência desenfreada, o crime dando no meio da canela. E hoje é destaque, o governo Trump acusa Brasil de violar valores democráticos em referência às ações do ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Em uma nota divulgada em sua conta oficial no X, o Departamento dos Estados Unidos acusou o Brasil de tomar medidas incompatíveis com valores democráticos em referência às recentes decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, do Supremo Tribunal Federal. É ele! É ele! É ele! Cadê o nosso Congresso, hein? Eu não queria estar na pele de alguns de vocês aí não, congressista, que representam um povo, que foram eleitos para defender os interesses do povo, mas tem sido omisso com o que ele quer, é ele! E o povo sendo omisso, a nossa democracia, a nossa Constituição sendo descumprida, sendo tratada desta forma. E cadê o nosso Congresso? Cadê aqueles que foram eleitos para defender os interesses do povo e da Constituição? Eita, rapaz, 7:52 agora, mataram 11 pessoas assassinadas no estado nas últimas horas. Elenivaldo vai trazer os detalhes em instantes. Em nome da WR Associados, esperando você em Vitória. Supermercado São Pedro, dia S é hoje. É hoje. Dia S é no São Pedro, as melhores ofertas para você. Corra, vá para o São Pedro que fica por trás da Igreja Católica no Maués. Em nome da Mototop. A Mototop, o maior sortimento em peças e acessórios para sua moto, é no bairro de Águas Brancas, em Vitória. Alô, Elenivaldo, mataram 11! Registrados 11 homicídios nessa quarta-feira em Pernambuco. São 225 assassinatos neste mês de fevereiro. Este ano, mataram 511 pessoas no estado. Em Caruaru, foram registrados 2 homicídios na noite dessa quarta-feira. O primeiro crime aconteceu na travessa Manuel Lubambo, no bairro Salgado. João Vitor Lira de Souza, de 20 anos, foi morto a tiros. O jovem era catador de reciclagem e já teve passagem pela FUNASE quando menor de idade. O segundo homicídio ocorreu no sítio Cipó, zona rural do município. Um homem foi assassinado a facadas. A Mauri Pereira Gomes, de 36 anos, conduzia uma moto no momento em que foi esfaqueado várias vezes. Com estas duas mortes, o número de homicídios chega a 7 neste mês de fevereiro em Caruaru. Este ano, mataram 14 pessoas no município. De Caruaru, Elenivaldo Pereira. Esse é o Elenivaldo e o balanço policial. É a violência dando no meio da canela. Deixa eu mandar um bom dia para seu Elias Lira, ligou agora para Jota. Jota, tô na escuta. Alô, seu Elias, bom dia. Firme e forte no batente, juntamente com o deputado Joaquim Lira. Um abraço, que Deus abençoe, uma abençoada quinta-feira para o senhor e para o deputado e toda a família. As últimas de hoje, alô, Sebastião. Olha, Jota Domingos, a gente destacou no programa de hoje a boa notícia de que estamos há 34 dias sem registro de assassinatos em Vitória e Santo Antão. Também destacamos a prisão. 34 dias sem crime na cidade. 34 dias hoje que a gente não registra nem a cidade, melhor dizendo, assassinato, Jota. Então, é o momento de se comemorar, porque é o mês que está em zero. E temos a convicção de que iremos fechar fevereiro com esse percentual, né, de bons resultados em comparação a anos anteriores. Olha, gente, Trevo da Sorte, Vitória e Santo Antão, bilhete premiado ontem, 40-51. 40-51 está em R$8.000. Em R$8.000, Trevo da Sorte, confiança e credibilidade. Você pode adquirir seu bilhete através do WhatsApp 98979-5508. Trevo da Sorte, também na cidade de Pombos. Bilhete premiado ontem, 19,70. 19,70 também está em R$8.000. Se você tem esse bilhete, vai até o Trevo da Sorte em Pombos e receber o seu dinheiro, tá, gente? Lembrando que nos dias de carnavais não vai ter rodada aí do Trevo da Sorte, tá? Acompanhe, fica acompanhando as redes sociais, acompanhando a nossa, para você poder acompanhar. Vitória e Santo Antão, Glória do Goitá, Limoeiro, Moreno, em breve na cidade de Surubim. Olha, gente, produtos Zé de Lima, produtos com sabor da família nordestina, a qualidade que você merece. Massa para bolo, farinha Zé de Lima, tapioca de batata doce, massa de mandioca para tapioca, uma tradição presente em sua refeição. Não deixe de colocar em suas compras os produtos Zé de Lima. E amanhã tem a Feira Livre, Jota. Olha, aqui no final do programa, deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Márcio de Orobó. Alô, Márcio, bom dia, meu velho. Um abraço para Márcio de Orobó, na escuta do programa. Todo santo dia, um abraço para você. Tá em Vitória, mas mora em Orobó. E deixa eu aqui falar a respeito de um apelo. Jota, bom dia. Passando para agradecer o conserto do esgoto na Rua Vitória, próximo a Zé da Mula, no loteamento Zé de Lemos. Um abraço, foi feito serviço. Aí os moradores estão agradecendo. Tem lá no Veneza, amanhã a gente fala. Olha, final do programa, agradecendo a todos que estiveram conosco. Paulo Henrique esteve conosco na parte técnica. Tenham todos um excelente dia. E uma coisa eu digo, insistir, persistir, nunca desistir. Tenha sempre Jesus no seu coração. Jesus é paz, é amor, é perdão. Jesus é a salvação. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta. E lembre-se, a pior ditadura é a do judiciário, é a da toga. E contra ela, não tem a quem você recorrer. Bom dia, Vitória, e até amanhã com as graças de Deus. ZYD 254, Rádio Vitória FM, 93,5 MHz. Atenção, papai e mamãe. Vamos proteger os nossos mini-heróis das doenças respiratórias. Vamos nos unir em uma missão: vencer a gripe, a asma, a bronquite e a pneumonia. Lave o nariz e as mãos das crianças com frequência. Se a criança estiver doentinha, não a leve para ambientes fechados. Mantenha a saúde em dia com a carteirinha de vacinação atualizada. E não esqueça, utilize máscara se estiver doente. Com prevenção, a gente vence mais um. Governo de Pernambuco, estado de mudança. Ai, se dá Pitu! Vem com a Pitu Remix, vem! De calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Pega um ice da Pitu geladinha pra refrescar. O lookinho tá ok, curtição vai começar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar? Só um apito pra completar. Aqui com a Pitu Remix. Com moderação. Pesquisa Cantaribop comprova.

começando a partir de agora, aqui pela Vitor FM, a 93.5 MHz, o nosso programa, o pediu, tocou. Eu sou Tony Fernandes, contigo, nesta manhã maravilhosa, hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro, penúltimo dia do mês de 2025, está no ar o meu, seu, nosso programa de todas as manhãs, aqui pela sua Vitor FM, a 93.5. Uma manhã maravilhosa aí de quinta-feira para todo mundo que tá ligado, curtindo a melhor, a Vitor FM, primeiríssimo lugar em audiência, aonde quer que você esteja, aquele abraço aí e obrigado pela audiência. E a gente vai já entrando no ritmo do carnaval, como a gente já vem tocando aí na programação, e hoje a gente vai voltar diretamente aqui para o frevo, para o axé, animar aí você que tá do outro lado, que é a semana pré, né? Esse final de semana já começa o carnaval e entra na outra semana e a Vitor FM vai trazer todas as informações para você, de tudo o que acontece do carnaval, das alegorias, onde os bichos se encontram, né? No Carnaval de Vitória de Santo Antão. Hoje, dia 27, como eu falei, penúltimo dia do mês de fevereiro. E hoje é dia do livro didático. Hoje é dia também de São Leandro. Hoje é dia do agente fiscal da Receita Federal. E hoje é dia, como todos os outros dias, a gente começar esse dia colocando Deus no pensamento, Deus no coração, em nossas ações e por onde a gente for, por onde a gente passar, é bom sempre levar esse Deus maravilhoso dentro da gente. E a gente, claro, vai levando as outras pessoas, a gente vai vivendo e celebrando cada dia, cada semana, cada mês e cada ano, é motivo de celebrar. 8:12, a gente chega, vai cantando e chega pra cantar pra gente, Jamil, celebrar, bom dia. Embaixo do chuveiro, se olhe no espelho, se ache legal. Quer saber, a vida é carnaval. Tire um dia inteiro pra você. Leia um livro, ligue a TV. Telefone pra quem tem saudade. Faça tudo o que quiser fazer. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa, a vida tem pra te dar. O pensamento leve. Te dá. O pensamento leve faz a gente mudar. Uou. te dar. O pensamento leve.